ajuste no 019, reporte localizador. 2000, via bom, reporte para localizador total. Com 1000 e? 1019, no 019. 1019, já. Controle Salvador, boa noite, voo 1074, cruza 1500 pés em atenção ao 360 na Dael, desculpe, na Gole. Gole, transição Gonza, boa noite, 360, vigilância. Atenção, 360, sou vigilância, Gole, Gonza, voo 1074. Controle, boa noite, o F-7701. Boa noite, o 01, reduz a velocidade para 2509, desça para 2000 pés, 1019, no 019, reporte localizador, via chegada mais. 2000 pés, 1019, reduzindo 2509, apontarei no localizador da Mari, 3178, paciente da Bravo, gentileza 310 para Mateo. São 3178, tenho 330 já aprovado, solicita o 31. Positivo, aceito o 330. Paciente então 3178, autorizado Mateo, nível 330, via Upper Whisky 58. Decola da pistão no zero, com curva à esquerda, subida Pulca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.35, transponder 5177. Positivo, aprovou 330 para Mateo, pela 58, no zero esquerda, Pulca, Aracaju. 1935, controle 5177, transponder 3178. Correto, portão 02, chame pronto, UTA 3178. Valeu, obrigado. 074, time agora Recife no 288, alterna 1 no 264. Bono 10, 1074, copiou? Bom, 1074, na escuta. 1288, 1264, centro Recife. 1288, 1264, uma boa noite. Autorizado ILS, chama a torre 118 medos. Autorizado ILS, torre 18-6, total. Final do 10, tráfego já avistado, confirme visual baixado travado. Tem baixado travado, total. Total 9907, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus com 13 nós. Autorizado pouso, total.

701 autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus com 10 nós. Livre pouso, objeto 6701. Nada do Jandar, partiu setor 1264. Dois sagais, é um bom que sagais nessa campanha, está terminando com o setor Brasília, 1, 2, 3, desse mal zero. Thank you. falhas ao cruzar 150. Chame o controle de Salvador, mantenha o sinal 35. Libere a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Vai reportar para ingresso na Juliette via Alfa, 6701 na sua escuta. Salvador, uma boa noite, é o gol 1606, passa o 200 para o 150. Romeu autorizado via Mari, deixa para 2010-2019, reporte localizador. 2019 via Mari. Só confirmando por gentileza, o Gladys funcionando? Afirmativo. Gato. Boa, 388, prossiga com certo resistente, frequência 2545, alternando 2685, com volta. Para 3178, coordene com a equipe de pátio, tem aeronave da Web que vai parquear à sua esquerda no portão 04. Após o parqueamento da mesma, está autorizado pushback e acionamento de chamtax. Vai coordenar pessoal de sola, se quer a nave encostar no 04, inicia push, reporta ataque 3178. Próxima é Juliette, Web 6701. Ingresso a Juliette, portão 04, Webjet 6701. Juliette 04, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Tan 3520, vai cruzar 190 até o 110, formação Bravo. É posso atingir no 110, 3520. Passará. 320, reduz a velocidade para 250 nós, 3520. Luciano, redução 250 nós para 3520. Tá, 3178 para o Pax com 104 a bordo, 3 horas e 5 minutos, alterna Aracaju. 050. 050, 3520. Tá, reporte pronto para a decolagem. Positivo. Via Índia Alfa, reportar a ponta da Bravo pronto para 3178. Cruzando o nível 1 no meio da mão, está na cena de condenar a mão. procederam. Descida para 3.019, vetor para sequenciamento, couve agora à direita na proa 170. Limite dessa proa 6 milhas. Confirme, foi puta 3520? Afirmativo, para o TAM 3520. Confirme, então proa 170 à direita e voa 6 milhas nessa proa, aguardando vetores, tá? 3520. Afirmativo, descendo para 3.000, ajuste 1019, o limite de 6 milhas. 3.019, 6 milhas. Voo 606, autorizado ILS, chame a torre 118, decimal 612. 18, 612, até daqui a pouco.